4107, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 60 graus, 06 nós. Livre pouso, 4107. Chanel 6224, decolado 215, chame controle Salvador em 120, decima 8. 208, boa noite, obrigado. Sobre Chanel 6224. Chanel 6224, contato radar de decolagem, estou para nível 90, saída Conde. 90, saída Conde. E o 5974 mantém ponto de espera. Azul 4107, no solo, zona 6, libera direita, controle solo em 121, decima 1. 211, azul 4107. 5, graças. Solo, boa noite, azul 4107, vírgula 3. Frequência da torre. 713, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 70 graus, 07 nós. Já pouso do 7 no 3. Que 5974, reporte visual, 49 em final para pouso. Faz a passagem do tráfego autorizado a alinhar e manter pista no 0, Rio 5974. Azul 2713, no solo 20, libere direita, controle solo em 121 no decimal 1, uma boa noite. 121, boa noite. Com 974, decolagem autorizada, pista no zero, vento 150 graus, 079, pista livre. Nono 52, autorizado, descida para 2.500 pés, ajuste, Nono 094. Piloto Serra 366, autorizado procedimento, RNAVE, reporte na final. Serra 366, descendo para 2.500, para reportar estabilizado, então 3.152. Nono 5974, decolar 222, chame controle Salvador em 120, décima 8. Com 974, contato radar, decolagem, suba via Dael para nível 340. Direto Dael, para o 340, recicronal 74, pode voar direto Dael? Autorizado Dael. Até 19062-24. Sim, te mantenho. Tsunami 074, sendo identificação, dessa via Mari para nível 050. 050 via Mari, Tsunami 064. Descida, Tsunami 6224. Tsunami 6224 para descida, serviço radar encerrado 53 milhas, nordeste do VR de Salvador. Câmera Caju em 120, decimal 3, coordenada descida. Boa noite. Boa noite. Andrés 152. Ente, chame a torre em 118, decimal 95. 895, com certeza. Yes. Salvador, TAM 3152, boa noite. TAM 3152, boa noite. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso, pistão no 0, TAM 3152. 5974, chame Recife, 1251, no alterno 28, decimal 35. 5974. Rio 5974, Recife, 1251. Sam 3152, no solo 31, libera direito, chame controle solo em 121, decimal 1. Uma boa noite. 3121, boa. A 908 sendo identificação, dessa via chega da Mari para nível 060. Desap. Relativo, desça para 2506, ajuste na 094, obrigado pelo procedimento em nave, repasse passando Serra Verde 366. 3250, autorizado, procedimento chamará passando 66, ajuste na 6074. Torre Rio, Salvador, boa noite, passarinho 2222, o próximo desse espera da ONU, espera o próximo. Passarinho 2228, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 60 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, passarinho 2222. A 908, autorizado descida para 2503, para o servidor 366, autorizado para o procedimento RMAT. 2506, para o passando a CAV 2366, chamei a torre em 118, decimal 95. 295, né? Boa noite. Chanel 6074, ajuste 1-0 no 4, mantenha aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização, 6074. Sarido 2228, decolado às 39, chame controle Salvador em 1-20, decimal 8. 208, 2228. Salvador, passarelo 2228. Passarelo 2228, contato radar decolagem, subiu para nível 190, via sair da Arbo Uno. Na Arbo Uno, não cumpriu o gradiente, mantendo o mínimo. Já do ascensão ao nível 190, sem restrição de sair da Arbo Uno. A proa direto de Elefo. Graça, sobe 80, direto Elefo, sem restrições, 2228. 6074, no solo de 43, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. 211, assinar 6074. 1972, acione identificação dessa via chegada a Mari para nível 050. Via chegada a Mari para o 050, 970. Pichale Echo, Golf Echo, boa noite. Clear to line up and take off runway 10, wind 150 degrees at 08 knots. Line up and take off runway 10, or position vehicle 0. Tá pronto, eu vou no 170, boa noite. Do 6908, confirma. Não, senhora, é o voo 1170. Voo 1170, mantenha o ponto de espera. Onde é? Mas o 6908 chama a torre em 118, decimal 95. Obrigado, senhor. Boa noite. Voo 9276, acione identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 060. Via chegada a Mari, 060. Echo, Airplanet 46, call departure control 120.8. 120.8, 1-0. Departure control 3 Charlie Echo, Golf Echo, 1-0. Departure Control 3 Charlie Echo Golf Echo. 3 Charlie Echo Golf Echo. Radar contact on departure. Climb to flight level 350. Puka departure. Ok, Puka departure. Climbing 350. Passarelo 2228, precisa de 15 à esquerda, 20 milhas. Confirme a proa e por quantas milhas, passarelo 2228? A proa 250, 20 milhas. Proa 250 por aproximadamente 20 milhas, passarelo 2228. Sente, 2228, tentando desviar à esquerda. Então, 1972, foi pro após Mares, foi pro Observador 369. Após Mares, e aviso 369, 972. Azul 6908, no solo 49, libere direita, controle solo em 121, decimal 1, boa noite. Direita, solo 211, boa noite, azul 6908. Ono 170, decolagem autorizada, pistão 0, vento 160 graus, 08 nós. Autorizada decolagem, Ono 170. Salvador, muito boa noite, 3891 com a alta. 3891, a sua identificação dessa via chegada a Ponce. Para nível 050. Via Ponce 050, 3398, com a alfa. 3398, essa identificação dessa via chegada a Mari para nível 070. Via 0070. Nós vamos ao 92700, para apresentar a informação em Mari. Deverá manter aproximadamente 5 minutos no ponto de espera, aguardando a liberação. Sente usar 98. A gente pode ir em outro nível, com outra velocidade, pode ser? Liberá ser coordenado com o centro. Ok, obrigado. Ono 70, decolado 251, chame controle Salvador em Ono 20, decimal 8, bom voo. 208, senhora, obrigado, boa noite. Gol 1170, decolando, se escuta, muito boa noite. Gol 1170, contato radar na decolagem, para nível 370, via Santa Puca. 370, via. Passar de 2228, autorizado direto Vitória da Conquista. Gente, voando Conquista agora, 2228, graças. Sainz, ajuste 1-0-1-4, autorizado para atendimento da RNAV. 2710, autorizado para a RNAV, 978. Número 4 para aproximação, reduz a velocidade para 2509. Descenda nós agora, tanto que também. Rádio 276, após etapa, voo ser rápido 366, desça para 4000 pés, com ajuste na 014. 1170, solicita voz de par, autoriza? Ou 1170, negativo, mantém a saída, guarde. Mantém. E Charlie Echo Golf Echo, contact center 125, decimal 45, backup 126, decimal 85. 1 minuto para decolagem. Ali, mantém a 4 minutos, dono 012. Proteja nível. 350. 125, 45, with recipient, 3 Charlie Echo, Golf Echo. Backup 126, decimal 85. Okay, now 12685. Tarifa 2228, chame Recife, frequência 288 ou termo 260. 288, 260, passa a lenda 2228, boa. Bônus 098, alinhar decolagem autorizada, pista no 0, vento 1, 60 graus, 08 nós. Alinha decolador no 0, gol no 098. Voo 9276, tem condições de voar na próxima, 369. Positivo. Pois apresente o serviço 369, aguardando autorização para procedimento em Renato. 369, a partir de agora. Para o controle. Está meu pé. Para 098, decolado em 55, chame controle Salvador em 120.8. Bom voo. Obrigado, 208, tem uma noite. Controle com 9098. Com 9098, controle de radar decolagem, sua via saída PUCA para nível 350. PUCA 350, com 9098. Nacional 972. 972, chame a torre na frequência 118.95. 895. 76.000, gol 9276. Cliente, foi autorizado até 4.000 pés com ajuste na 015. Salvador, boa noite, 972 da gol. Bono 972, plano em contato com a ajuste no 0 no 5, vento 150 graus, 07 nós, pouso autorizado, pista no 0, cheque trem. Autorizado para o voo 1972, cabeceira 10. Bono 258, essa identificação, desça para nível 080, chega da mar e na projeta. Na projeta. Estamos 0800, 6250. TAN 3390, retornando com o TAP. Autorizado até o 060. Para reautorizado é o 0060, o TAN 3398-2209. 2206, 0060, para 2500 pés, autorizado para o procedimento RNAC, informe quando estabilizado. 2500, passou o voo Salvador, o voo 288, informação alta e está voltando até 170. Voo 228, acione identificação. Essa via chega na Mari para nível 090, reduza para 250 nós, inicialmente é o número 6 na aproximação. 050-3891. Desça até 4.000 pés, ajuste na 015. 4.015, obrigado. 91. 276, reduza para 1809, já segue tráfego 12 horas 10 milhas, 160 de grau de speed, um Boeing 737-800. Não reduzi, não. 3891, reduz a velocidade para 2009. 398, desça para nível de voo 050. 9276. Quente, torre 118, decimal 95. Obrigado, senhor. 3891, não autorizado procedimento da RNAV. Reduza 1809. Vai seguir tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas. Com 180 de graus, subir de Boeing 73785. Vai reduzir 180 nós, pelo tambor no 366. Na 3891, obrigado. 5. Boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, com 354. Gol na 972, no solo 00, libere direita, chame controle solo em 121, décima 1. 211, boa noite. Gol na 098, chame Recife 2545 ou chame 2085? 2545, 2085. Rode imediato, 354. Autorizado, alinhar e decolar sem parada, o vento 140 graus, 07 nós. Informa o tráfego aproximadamente 8 milhas para a bolsa. Bem, direito da causa da pista 90, imediato, vamos 354. Milhas, um Airbus 320, 4 mil pés, com 170 de graus de pista. Enquanto faz redução para 1809? Vai descer agora para 1709. Desça para 4 mil pés, ajuste na 095. 4 mil pés, vem. A 258, desça para nível de voo 050. 050, 258. Voo no 228, reduz a velocidade para 2209, desça para nível 060. 060, 220, 922. Tá. 3891, no complexo de aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 295, obrigado, boa. 3398, autorizado procedimento da RNAV, desça para 2510, ajuste no 095, tráfego anteriormente mencionado agora 9 milhas, com 940 de trânsito de Airbus 320. Tem que autorizar procedimento, ajuste na 6258, após o TAP, vou ser rápido 366 para o procedimento da RNAV. Rico 4, boa noite, bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Yes. 4062, essa é a identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 070. Controle, muito boa noite, voo 354. Então 354, controle para a decolagem, sua via sai da PUCA, para nível de voo 230. UK, 230, Bono 354. Gol 9276 no solo 04, libere direita, chame controle solo em 121, decimal 1, uma boa noite. 121, fala, noite. Salvador, boa, tá 3891, passou 372, baixo travado. Santo 3891, boa, mantém aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 5. Aguardando. 362, obrigado. Santa 3891, pista livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 07 nós. Sem dúvida 10, obrigado, Santa 3891. O 6258 pode ser 4.5, etapa. Estimativo, tá livre da restrição. Será via 258, livre descida para 2.500 pés. Reporte passando Serra Bito 366. Contará a Serra Bito 366, descendo para 2.500, Então 3398, chamando Gorri na frequência 118, decimal 95. 395, fechei 90. Ou 1228, desça para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.015, 1228. Saúde, 354, possibilidade de coordenar direto para o Aracaju. A saída, guarde. Aguardando. Azul 4062, autorizado descida para nível 050. Autorizado descida, nível 050, 04062. Tan 3891 no solo 07, libera direita, controle solo em 121, decimal 1, boa noite. 21, obrigado, boa noite. Uno 354, da presente voo Alfa Romeo 363. Melhor Alfa Romeo 363. Muito obrigado, boa 354. Santa 3398, piso no zero livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 08 nós. Disposto para o Santa 3398. Bono 354, chame Recife em 125.45, alterna 126.85. Gente, 254, acima 2085 com Recife, Bono 354, muito obrigado. Bono 228, desça para 2510, aproximo Serra de 366, ajuste na 015. 72500, 366 na proa, 1015, 228. Está na 6258, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Bono 228, inicie redução para 1709, vai seguir tráfego 12 horas 10 milhas, após 320 e redução a 1509. Está reduzindo agora, 228. Está 3398, no solo zona 0, libere direita, controle solo em 121, decimal 1, boa noite. 1211, boa noite, 398. Chaner 6258, pista livre, pouso autorizado, vento 1,60 graus, 06 nós, cheque trem. 1,60 com 06, vai formar. Gente. Bono 228, está autorizado o procedimento da RNAV em redução. Iniciando a redução, autorizado o procedimento. Após o TAF, volta de árbitro 366, azul 4062. 372, baixando, retrasando, 2. Estou ciente, autorizado, repito, vento 1,60 graus, 069, do Chaner 6258. O 4062 autorizado descida para 2500 pés com ajuste na 095. 2500, ajuste no 095, azul 4062. Bono 228, confirma estabilizado. Afirma estabilizado, 228. Chame a torre em 118, decimal 95. 118, 95, obrigado, bom trabalho. Obrigada, boa noite. Do 4062, autorizado procedimento RNAV, reporte para São Sérgio 366 e reduz a 1809. Autorizado RNAV, para 1809, para 2406.